visão, o jeito do amor. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar e não vai embora. Aceitar. Se não sou mais uma nega, a gente não pode pedir. Se a vida cansou de ensinar, sem o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Não há nada que eu possa fazer. A gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Vamos em frente porque atrás vem muita gente, meu amigo Rômulo Falcão, em Belo Horizonte, né? Um abraço a todos vocês de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos aí a cantora Michele Fauzi, que inclusive sempre interage comigo no Facebook, faz muito sucesso na capital mineira, em toda a região, e ela está preparando o novo CD e vai vir pessoalmente aqui em Brasília, vir visitar a gente aqui no Mundo Sertanejo e divulgar as suas músicas. Um beijo para você, Michele Fauzi, de Belo Horizonte. Um abraço, minha querida Flávia Pinheiro. Um beijo para Flávia Pinheiro, todos os amigos da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre, exibindo o nosso programa. Um beijo aí para Penha, para Rosiane, para Érica, para Carolina, para todos os ouvintes da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre. Minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Mato Grosso, também sempre interagindo comigo, diz que não perde o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês aí de Primavera do Leste, Mato Grosso. Meu amigo Johnny, Virgem da Lapa, Minas Gerais, a Darcy, a todos vocês aí da Morada FM, que exibe o nosso programa em Virgem da Lapa. Meu amigo Zé dos Passos, a Conceição, todos os amigos aí da Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito agora? Zé Ricardo e Tiago, Turbinada. Bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa. Turbinada na frente e atrás. Pega você, vai me prometer, que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer, que vai

os amigos da Rádio Cidade FM de Castelo de Sonhos, aí do Pará, Cristiane, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Sempre interagindo comigo no Facebook e é sucesso, né? Um abraço a todos vocês ouvintes da Cidade FM em Castelo de Sonhos, no Estadão do Pará. Aê, José Nilton, em Taiobeiras, Minas Gerais, também sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado a todos vocês, viu? É, meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, os amigos da Rádio Difusora FM, aí em Fortaleza de Minas, muito obrigado pela parceria de vocês, muito obrigado, viu? A Juscelia Cabral e o seu marido Vanderlei, em Santa Helena, no Paraná, não perde um só mundo sertanejo. Gabriel Lenner canta. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Pega o beck e vai com Deus, mulher. É Gabriel Lenner. Ligava todo dia, você não me atendia. Mandava mensagem pro seu celular. Dizia que me amava, no fim me desprezava. Fazia de tudo pra me machucar. Até que um dia o jogo virou. Meu bem, você se apaixonou. Você brincou, mas no fim perdeu. Agora quem não te quer sou eu. Tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Ligava todo dia, você não me atendia. Mandava mensagem pro seu celular. Dizia que me amava, no fim me desprezava. Fazia de tudo pra me machucar. Até que um dia o jogo virou. Meu bem, você se apaixonou. Você brincou, mas no fim perdeu. Agora quem não te quer sou eu. Tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau, demorou, perdeu. Volta pro fim da fila, pega o beck e vai com Deus. Eu digo tchau, tchau, tchau. Muito bem, Gabriel Lenner com seu novo sucesso, né? Um abraço aos amigos da Rádio Tribuna Piranhense, a todos vocês da equipe da Tribuna Piranhense, exibindo o nosso programa e com muito sucesso, a todos os ouvintes, muito obrigado, viu? Meu amigo Márcio Araújo, aí Márcio Araújo da Cidade FM em Castelo de Sonhos, ele mandou um e-mail para mim muito legal pedindo alô, muito obrigado, viu, Márcio Araújo, todos da equipe aí da Castelo, aí em Castelo de Sonhos, aí da Cidade FM. Um abraço a todos vocês, viu? Obrigado pelo carinho, pela parceria. Meu amigo Bira, o Bira da Web Rádio Guaré Esportes em Guaraí, no Tocantins, muito obrigado pela parceria de vocês, pelo sucesso aí, viu? Ele disse que o programa tem uma audiência fantástica em toda a região. Um abraço, Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, os amigos da Rádio Cidade FM, exibindo o nosso programa aí em Taiobeiras, né? É, também a cidade de Adustina, nós temos a Adustina FM, que exibe o nosso programa aí na Bahia. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Tânia Moraes, em Tatuapé, São Paulo, a Suzy Maciel. Aê, Suzy Maciel em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Igor Ferreira, de Brasília para o Brasil, canta Quando a Minha Música Estourou. minha vida melhorou quando a minha música estourou. Eu era pobre e hoje que estou. Eu era um quebrado, só andava a pé. Eu era um feio, não pegava mulher. Agora que sou rico, ando de carro importado. Hoje sou bonito e tenho mulher pra todo lado. Quando a minha música estourou, olha amigo, a minha vida melhorou. Quando a minha música estourou, eu era pobre e hoje rico estou. Eu não tinha dinheiro, nem carro possuía. Morava de favor na casa da minha tia. Nesse mundo andanado, o homem só vale o que tem. Se você não tem nada, você não é ninguém. Quando a minha música estourou, olha amigo, a minha vida melhorou. Quando a minha música estourou, eu era pobre e hoje rico estou. Eu era um quebrado, só andava a pé. Eu era um feinho, não pegava mulher. Agora que sou rico, ando de carro importado. Hoje sou bonito e tenho mulher pra todo lado. Quando a minha música estourou, olha amigo, a minha vida melhorou. Quando a minha música estourou, eu era pobre e hoje rico estou. Eu não tinha dinheiro, nem carro possuía. Morava de favor na casa da minha tia. Nesse mundo danado, o homem só vale o que tem. Se você não tem nada, você não é ninguém. Quando a minha música estourou, olha amigo, a minha vida melhorou. Quando a minha música estourou, eu era pobre e hoje rico estou. Quando a minha música estourou, olha amigo, a minha vida melhorou. Quando a minha música estourou, eu era pobre e hoje rico estou. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Elenaldo Oliveira. Aí, Vanderlei, um abraço aos amigos da Vanderlei FM exibindo o nosso programa aí na linda cidade de Vanderlei, Estadão da Bahia. Um beijo para minha querida Vilma Fernandes, em Berilo, Minas Gerais, aí no bairro Caetitu. Um abraço a todos vocês aí do bairro Caetitu, Berilo, Minas Gerais. É município de Berilo, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. O Manfrini Gerig, em Guarapari, Espírito Santo, sempre interagindo comigo no Facebook e pedindo alôs. Um abraço a todos vocês aí de Guarapari, no Espírito Santo. Louca! Tá louca, hein? Louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tá louca, hein? Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, que isso novinha? Chora a sanfona, vai, vai. Tem que botar pressão, vai dançando a rocha, que nem o pancadão. Eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, vai se movimento, não importa com nada. Empina, vai se movimento, empina, vai se movimento. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimento, empina, vai se movimento. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Chega pra cá, nosso amigo Lucas Luco. Bebê! Louca, louquinha, tá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tá louca, hein? agachadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, que isso novinha? É Lucas e Diogo e Lucas Lupo, deixando a mulherada louca. Aí não tem quem aguenta não. Eu já falei pra elas, tem que botar pressão. Vai dançando a rocha, que nem o pancadão. E eu já falei pra elas, tem que ser assanhado. Empina, faz se movimenta, não importa com nada. Empina, faz se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, faz se movimenta, empina, faz se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta, hein. Empina, faz se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Empina, faz se movimenta, empina, vai se movimenta. Vira mais uma tequila, quero ver se tu aguenta. Patinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tu tá louca, hein? Louca, louquinha. Muito bem, novo sucesso dessa dupla fantástica que o Brasil ama, João Lucas e Marcelo. Um abraço pro meu amigo DJ Neto de Brasília, DJ de Brasília pro Brasil inteiro. Valeu, DJ Neto. Um abraço a todos vocês, amigos do fã-clube do programa O Amor Está no Ar, em Santarém, no Pará. Os amigos da Rádio Ponta Negra exibindo o nosso programa. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês pela parceria, pelo carinho aí, viu? Quero mandar um alô carinhoso aqui também. Deixa eu ver aqui. Os amigos da Rádio Milênios. Aí a todos vocês da equipe da Rádio Milênios exibindo o nosso programa. A todos vocês ouvintes da Milênios FM, muito obrigado pela parceria, viu? É, estamos aqui à disposição de vocês sempre no nosso Mundo Sertanejo. Quero mandar um alô aqui também, muito carinhoso. Deixa eu ver aqui pra quem. São tantos e tantos alôs, né? É, minha querida Edineide Gonçalves, de Luziânia, Goiás. Ela me passou uma mensagem muito bonita dizendo que adora ouvir o programa e não perde um só Mundo Sertanejo. A Edineide Gonçalves e Luziânia, em torno de Brasília. Também os amigos, os amigos da Vitória FM Cocalzinho, também em torno de Brasília, o Cláudio Teles, todos da equipe da Cocalzinho FM, onde nós temos uma audiência fantástica. Todos os amigos da Vitória FM em Cocalzinho, em torno de Brasília. Um abraço a todos os ouvintes, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Simpatia FM, também exibindo nosso programa em Caçapava, Cultura Sertaneja. Um abraço a Adilson do Vale, todos vocês, muito obrigado pela parceria, viu? Grande Adilson do Vale, sempre interagindo comigo no Facebook. A Nete Alves em Palmas, no Tocantins. Jonas e Cordeiro em Guarapuava, em Guaíra, no Paraná. Muito obrigado a todos vocês, viu? É, Jonas e Cordeiro em Guaíra, no Paraná. Todos ligados no Mundo Sertanejo. Léo Magalhães canta A Culpa é Sua. Que um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 no que ainda resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa. Hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. É sua. Muito bem, Léo Magalhães cantou bonito para vocês, A Culpa é Sua. Meu amigo Daniel Amaral em Berilo, Minas Gerais, a Mari Soares em Canápolis, na Bahia, ligada no Mundo Sertanejo. A Yane Fernandes em Itaipé, Minas Gerais, um beijo para vocês aí de Itaipé, onde nós temos audiência fantástica. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Os amigos da Nova Dimensão FM em Iaciara, Estadão de Goiás, também exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Você AM em Americana, São Paulo, muito obrigado pela parceria. Sucesso total aí em toda a região de Americana, o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Quinca, aí Quinca, a Bruna Samara, todos vocês, Bruna Letícia, Samara Letícia, o Quinca, a Gorete Diogo, todos vocês de Santo Luzido do Paruá, onde nós temos a Tropical FM exibindo o nosso programa aí no Estadão do Maranhão. Vamos ficando por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã. Vou cantar para vocês, na beiradinha do poço, canta Diego Valadares. Um abraço a todos, até amanhã. Beijo para todo mundo. Tchau, Brasil. Essa menina tá me deixando louco, mas que sufoco, mas que sufoco. E quando penso que chegou a hora boa, ela me diz pra esperar mais um pouco. Essa menina tá me deixando louco, mas que sufoco, mas que sufoco. E quando penso que chegou a hora boa, ela me diz pra esperar mais um pouco. Já fiz de tudo pra ganhar essa donzela, mas a danada é osso duro de doer. Me assanha todo, depois tiro o corpo fora. Chega na hora, ela diz tem nada a ver. Já disse a ela que eu quero compromisso, e tudo faço pra provar que sou bom moço. Mas nem assim ela cai na minha rede, me deixa morrer de sede na beiradinha do poço. Essa menina tá me deixando louco, mas que sufoco, mas que sufoco. E quando penso que chegou a hora boa, ela me diz pra esperar mais um pouco. Essa menina tá me deixando louco, mas que sufoco, mas que sufoco. E quando penso que chegou a hora boa, ela me diz pra esperar mais um pouco. Essa menina tá me deixando louco, mas que sufoco, mas que sufoco. E quando penso que chegou a hora boa, ela me diz pra esperar mais um pouco. Já fiz de tudo pra ganhar essa donzela, mas nada, nada é o suficiente.